face da morte apareceu. E fudeu, face da morte apareceu. E fudeu, face da morte apareceu. No embalo do som, só não vai quem morreu. Liga os mano do arrebento, pra colar, pra curtir. Liga os loucos 100%, é nós mesmo, vamo aí. Vou passar minha peneira, hoje eu vim pra peneirar. Os covardes vão cair, os pipoca eu vou estourar. Fogo no carvão, pra fumaça levantar. Estalo, som no talo, pro chicote estralar. E pros irmãos que são sangue bom, eu deixo um salve em alto e bom som. Os que tiraram uns anos, que ainda tão marchando, que são trabalhador e dia a dia tão lutando. Aqui é o furacão que vem do interior. Ideia forte pra trocar com ladrão e doutor. Dei nó em delegado, confundi promotor. Sempre soube entrar e sair humildão onde for. Assim meu proceder, sujeito homem, não canalha. Eu sei, na favela, vida no fio da navalha. Mulher falsa e advogado, é bom cê tá ligado. O que cê ganha por aqui, eles tiram do outro lado. Hoje eu trouxe minha peneira, hoje eu vim pra peneirar. Os covardes vão cair e os pipoca vão estourar. Hoje eu trouxe minha peneira, hoje eu vim pra peneirar. Só quem for justo e leal, nesse mundo vai sobrar. Os políticos de hoje são pior que os faraós. Escravizam nosso povo sem pena, sem dó. Mas põe a barba de molho, que seu molho já azedou. O carica já avisou, sensação já alertou. No céu de Brasília, estrelas irão cair. E a poeira de tanta sujeira há de subir. O final do desmando começa aqui. Informação é o nocaute que põe eles pra dormir. Minha peneira é bem fina porque eu gosto bem coado. Não gosto de ver o sujo falando do mal lavado. Todos têm defeito, mas há tempo de mudar. Quem trombar com a perfeição, favor, vem me avisar. Se for líquida, bem bom, minha sede vai matar. Se for sólida, melhor, minha alma alimentar. Se os segredos do universo coubessem numa panela, eu iria cozinhar e distribuir na favela. Meu rap tem impacto, mais forte que HK. Quem não aguenta com mandinga, nem carrega o batuá. Liga lá, liga lá, pede black pra vazar. Sai invejinha pra correr, que a peneira vai passar. Hoje eu trouxe minha peneira, hoje eu vim pra peneirar. Os covardes vão cair e os pipoca vão estourar. Hoje eu trouxe minha peneira, hoje eu vim pra peneirar. Só quem for justo e leal, nesse mundo vai sobrar. Eu vi alguma coisa revirando o lixo. É um pivete trutão, e eu pensei que era bicho. Eu vi a velhinha catando lata no solão. Perguntei a Deus do céu por que tanta judiação. Tá difícil, ré, esquisito assim. Não tá fácil não, pense nisso então. E tem quem trafica fé em meio a tudo isso. Aproveita a ignorância da minha gente pra explorar. Vende terreno no céu de frente pro mar. Com a jarra de caipora é só chegar e desfrutar. O descaso do estado fortalece o paralelo. Verdadeiro traficante não usa arma, usa terno. E na favela continua o toma lá da cá. E o boy sobe o morro pra poder cheirar. Pra ajudar a pagar o aluguel da infância. Do soldado do morro que nem pôde ser criança. Nunca teve brinquedo, muito menos carinho. Hoje compra o que vê na TV do Marinho. Viva pra Fidel que peita os Yankees. Fabricantes de guerra, comerciantes de tanque. O sol da liberdade na favela vai raiar. O inimigo vai cair, minha peneira vai passar. Hoje eu trouxe minha peneira, hoje eu vim pra peneirar. Os covardes vão cair, os pipoca vão estourar. Hoje eu trouxe minha peneira, hoje eu vim pra peneirar. Só quem for justo e leal, nesse mundo vai sobrar. Hoje eu trouxe minha peneira, hoje eu vim pra peneirar. Os covardes vão cair, os pipoca vão estourar. Hoje eu trouxe minha peneira, hoje eu vim pra peneirar. Só quem for justo e leal, nesse mundo vai sobrar.